I've taken one too many excuses.

ti, Encontro Central.

canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo.

tentei fugir, mas meu coração me fez parar pra pensar, refleti sem saber pra onde ir, resolvi voltar. Não sei por que, mas eu me perdi e só você pode me amparar. Meus erros, meu pranto e meu violão vem pedir pra me deixar ficar, mesmo sem perdão. E não preciso as canções imortais. Encontro Central. The road.

Canções imortais. Thank you.

is the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. E esse programa de hoje foi muito bom fazer junto com você. É como fazer amor cheio de tesão. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. E amanhã temos mais um encontro marcado com amor. Aqui no Encontro Central. Música.